Difusora, uma pérola no coração do Paraná. Estas são as emissoras de onda curta 62 metros, YG 640, 4.815 kHz, e onda média, YJ 229, 690 kHz, Rádio Difusora de Londrina Limitada, Londrina, Paraná. Estamos iniciando as nossas atividades radiofônicas relativas a mais este dia. De agora, estas emissoras começam a levar uma nova programação até você. Que Deus acompanhe todos os seus passos na caminhada deste novo dia. Que você tenha ótima receptividade. Que nossas mensagens de amor, fé e esperança encontrem ressonância no espaço, levando Deus aos corações, paz à humanidade, luz nos caminhos, felicidades e venturas nos lares e aumentando os rebanhos do Senhor. Pois esta é a nossa principal missão. O Senhor abençoe o falar e o ouvir, e que vidas possam ser salvas, curadas, libertas e transformadas no decorrer de toda a nossa programação. A todos, a paz do Senhor. Nosso melhor obrigado pela sua sintonia em mais este período de atividades, e que você tenha realmente hoje um bom dia. Rádio Difusora de Londrina. Rua Sergipe 843, Sala 5, Londrina, Paraná. Rádio Difusora. Frequência 690. A coluna do Evangelho. Venha você também fazer parte da família Difusora Londrina. Você bispo, pastor, evangelista, dirigente de igreja, você empresário, profissional liberal, venha falar de Jesus, anunciar o seu produto neste canal que tem sido bênção na vida de milhares de pessoas. Ligue agora mesmo para 3306-1108 ou venha tomar um café conosco na Rua Sergipe, número 843, Sala 5, Centro de Londrina, Paraná. Você sabia que no Brasil, uma pessoa gera 1 quilo de lixo por dia? E isso é um problema para a população. Siga essas receitas para reduzir o acúmulo de lixo e preservar os recursos naturais. Reduza a quantidade de lixo que você produz. Reutilize os materiais e conserte objetos quebrados ao invés de jogá-los no lixo. Recicle. Separe metais, plásticos, papéis e vidros do resto do seu lixo. Repense o uso dos recursos naturais. Incentive seus amigos, parentes e vizinhos a realizar a separação do lixo e participar da coleta seletiva. Difusora, uma potência do mais puro som, levando a mensagem muito mais longe. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Você passa a ouvir agora, pela Difusora de Londrina, programa A Voz da Bênção de Deus. Órgão oficial da Igreja Só o Senhor é Deus do Jardim Maracanã. Ouça o nosso programa, divulgue e participe. Que Deus abençoe o nosso falar e o vosso ouvir. Vai!